Olha atrás do bom, de onde se esconde um pedaço de ódio. Ficou pra você. Olha no seu lixo, seu sapato, um pedaço de ódio. Ficou pra você. Olha o bicho no teu mato, é um sapo, um precipício. Ficou pra você. Vou fechar mais um quarteto, esquartejar o teu soneto, o teu retrato em branco e preto. E só sobrou quatro palavras engraçadas: dinossauro, roda gigante, hepatite, pirulito.